acesso para o posicionamento. Olha, aposta para o táxi. Contra o táxi, 3, 2, 4, 3. O táxi, confirma a reporte. Já está acionado e pronto na cabeceira no 7, Delta 1 do Thiago. Ok, então é Aracaju 05 Sigma Golf 677, confere, está no pátio 4 da cola do 17. Ok, Romeu para passar então, Aracaju 055, decola da pista 17 com curva esquerda no corredor forte inicialmente, frequência do controle 120.8, código é o 01. Código é o 0264. Pode 3603, identifico a Evona Projiduna, descendo para 2013, Libre LS, falando no localizador baixado de trabalho. Que está correto com o número de pessoas do bairro? 02, acionamento, táxi, torre 118, decimal 62, no meu papo. Sinal, chame o táxi, meu patando. Copiado no 63, Galeão 4 e 4, autorizado o táxi. parte principal, wind alfa. Ponte espera torre 1 no 8, decimal 62. Parte wind alfa. Boa noite, bom voo. Torre Salvador, muito, boa noite, 3. 897, ponto espera pronto, da 1 a 0. Bota um Tchela, aquele velho decolar, pistão 7, 21 0 graus, 8 9. Poderia confirmar a instrução 3897? 3897 inicialmente a linha e mantém cabeceira no 0. Previsão para decolar em mais 3 minutos. A aeronave com performance inferior com o perfil de saída confortante com o seu ali e mantém. Afirmativa, ali mantém 990, 7-3-2-3-7. Charlie decolou 5-2, tem condições de dar presente curva à esquerda e prosseguir na série Puka? Afirmativo, já estamos iniciando curva à esquerda, Charlie. Gente, ao cruzar o campo, puxando o controle em 1208, bom voo. 08, Charlie. Pesado, reposte para o ataque. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, cruzando o campo agora, está passando 3.500. Cruzeiro 97, cruzado de decolar, gente, 120 graus da noite. Com 0, Puka. Gol no 884, identifique, chegada Mari. Esta para 050, acreditado. 97 do Color 54, chame o controle, Romeu 208, por favor. 308, bota baixo. Livre táxi, chame na Oscar para ingresso, Romeu Papatango. 3897, contato radar, voo 340, saída da EL, voe direto Leda. Voe direto Leda, obrigado, 3897. Horas Galeão, número 8, autorizado para seguir o táxi via pátio principal Índia Alfa, ponto espera torre 1 no 8, decimal 62. Boa noite, tempo. Três, um, nove, sete, uma, boa noite, ponto 4. Autorizado Galeão, nível 380, decola pista no zero, curva à direita, saída Tael, Leda, Bridge, Atresulu 10. Sequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5573. Localizador 3603. 3603, torre, ano 8, decimal 6, então boa noite. Bem, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 3603. Tempo 3103, vento de superfície no Rio Grande, envolve nós, baixou o travão? Baixou o travão. Estou autorizado, puxando 03603. Repouso, 3603. Delta Romeu Célio. Seria possível voar na proa de Maceió, da presente? Fazer o melhor, o senhor chama Recife e coordena com o mesmo. Frequência 2545, Roberto 2685, então boa noite. Frequência 2545, 2685, Delta Romeu Célio, boa noite, obrigado. 1884, autorizado a final do procedimento LFXUI, desça para 2000 pés, altímetro 1093, repórter estabilizado. Sentiu, repórter no localizador, contato padrão 84. Como 776, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1093. Trip 5218, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 060 na chegada MAN, ajuste de altímetro 1093. 060, 1093, na MAN, apurando a MAN para a gente, Trip 5218. Salvador, 3603, já. 3603, prossiga táxi de Alfa Juliette, gate 7. Alfa Juliette, gate 7, 3603. Então, 3897, chama agora o centro Recife. 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, 13325, centro 3897, obrigado, mago 2. Acelera o ponto na cabeceira, 1-7 no meu portão. Afirmativo, cabeceira 1-7, aperta o ponto. 35218, redutor velocidade 2209. Controle Salvador, boa noite, gol 1940. Gol 1940, boa noite, contato radar na decolagem. Sul para o nível 360 na saída Arbor. 360, saída Arbor, gol 1940. Fazer a Dogo, 1-8-8-4. Completa final, torre 1-8, é 1-6-12. 8-6, 8-4, já. Não posso. Alô, Xanay 6212, controle Salvador, acena intensificação, desça para o nível 060 na chegada a Mari, altímetro no 013. 060, passado e checado. 1-8-4, esteja 3-0, pista no 0, já toma 3-0 graus, um abraço. Nível 90, boa noite, espaço. A gente mantém a posição ao tráfego que irá passar sobre a 17. Vamos ver se está tendo. Gol no 776, autorizado a final do procedimento LFSUA. Desça para 2 no pé. Altímetro no 0 no 3. Reporte estabilizado. Três, no 0 no 3, 3 5 2 no 8. O Xanay 6212 autorizado nível 050. 50, Xanay 6212. Patango, meu Papatango, atenta a possível estrutura de turbulência do Boeing que passou sobre a 97. Quando pronto, você livre de decolagem. Já estou na 2-0 graus, 2 mais. 3 horas e 30, alterna a base, está pronto para ataque. Copiado, Guarulhos, 3 e 30, triplo 1, autorizado para seguir o táxi, Índia Alfa, ponto de cara, torre, 1-9-3-6-2. Índia Alfa, quando pronto, 1-9-6-2, é tanto 3, 1-9-7. Papa Papa Serra Kilo Delta, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari, altímetro no 03. Salvador, muito boa noite, o tempo 3197 está pronto, bom dia. 1-8-4, no solo 1-0, chame 1-2-1 no 9. É 3197 inicialmente a linha e mantém, cabeceira no zero, ali mantém. Ali mantém, então 3197, quando zero. O 984, siga táxi Alfa Juliette, gate é o número 8. O meu papatão do Close 10, tem condições de já com a esquerda e livrar o campo? Em condição de cruzamento, Romeu Apatango. Gente, agiliza a manobra e já está se livrando aí, cidadão.